Por volta das 7h25 de ontem, de manhã, somos chamados a intervir ali ao pé do Pingo Doce, naquelas garagens subterrâneas que existem. Uma senhora que tentou tirar o seu veículo para a rua ao fechar a porta. Portanto, o carro destravou-se e veio para ali e apanhou-a. Daí, mais tarde, veio resultar na morte da senhora, 73 anos. Foi uma situação, efetivamente, de qual nós prestámos auxílio e apoio. Foi transportada pela CIB de Arganil, onde simplesmente colaborámos, e sei que veio a falecer umas horas depois. Mas a senhora, na hora em que lhe foi prestado o auxílio, ela estaria consciente do que é que sabe quanto ao estado da Sim, mulher? segundo a informação dos meus bombeiros, é que quando estão a prestar o apoio, a senhora está consciente, estável, orientada, portanto, nada previa que viesse a causar este desfecho. O que é certo é que, mais tarde, se calhar lesões internas que não são visíveis, é que se vieram a tentar mais à frente e que deu origem, se calhar, à morte.